fã clube é de Paragominas. Estremece aí, moleque, vamos dançar. Estremece aí, moleque, vamos dançar. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece. É um, é dois, um passinho pra trás. Dois pra aparelhagem. É um, é dois, um passinho pra trás. Dois pra aparelhagem. Passa de pai para filho, o mundo é brega, então vem comigo. É no tecno ou na tremidinha, nosso fã clube é de Paragominas. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece. Estremece aí, moleque, vamos dançar. Estremece aí, moleque, vamos dançar. Estremece aí, moleque, vamos dançar. Estremece aí, moleque, vamos dançar. DJ Betinho Isabelense. DJ Junior Vidal. Isso nunca vai mudar, porque o brega é demais. Passa de pai para filho, o mundo é brega, então vem comigo. É no tecno ou na tremidinha, nosso fã clube é de Paragominas. Estremece aí, moleque, vamos dançar. Estremece aí, moleque, vamos dançar. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece. É um, é dois, um passinho pra trás. Dois pra aparelhagem. É um, é dois, um passinho pra trás. Dois pra aparelhagem. Passa de pai para filho, o mundo é brega, então vem comigo. É no tecno ou na tremidinha, nosso fã clube é de Paragominas. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece. Estremece, estremece, gladiadores do Melody enlouquece.